No alto da montanha verdejante, a lira do cantor em serenata reclama na janela sua amante ao som da melodia apaixonada das cordas do sonoro violão. Confesso ao seresteiro a sua amada o que dentro lhe diz ao coração. Oh, linda imagem de mulher que me seduz, ai, se eu pudesse, tu estarias no altar. Essa rainha de meus sonhos é a luz. As malandrinhas não precisam trabalhar. Acorda, minha bela namorada. A lua nos convida a passear. Seus raios iluminam toda a estrada por onde nós havemos de passar. A rua está deserta, jovem querida. Ouvir bem junto a mim o som do pinho. E quando a madrugada é já surgida, os pombos voltarão para o seu ninho. Oh, linda imagem de mulher que me seduz, ai, se eu pudesse, tu estarias no altar. És a rainha de meu sonho, és a luz. As malandrinhas não precisam trabalhar.